Autorizado decolagem no 0, vento no 30 graus, 7 nós. Leve decolagem, 4959. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, para 2000 pé, reportar estabilizado. Na limpa, restrição de 5000 em TAP. Está livre, o voo no 0998. Obrigado. Está sendo o sinalizador. Aí o 6212 realmente foi chamado para outra posição lá, tá? Agora que tá vindo todo o staff aí, escada, ônibus, estavam em outra posição, tá bem? Esse 6212, apenas já passei o que foi informado. A infraero, quando o senhor passou a posição 02, solicitou que informasse o senhor para regressar à posição 02. Não, tudo bem. Só estou esclarecendo para a senhora. Obrigado. Ok, que bom descanso. Salvador Ground American 230. Go ahead. Yes, sir. Parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. 959, decolou aos 05. 1208, controle. Racione 0277. 0277. 208, controle azul 24959. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 24959, decolou na sua escuta, saída coral. 4959, contato radar, só parou no 40, via saída coral. Saída coral, parou no 40, azul 24959. Descendo 52, desceu sem restrições para 3.000 pés, o ajuste no 020. Descendo para 3.000 com 1.020, America 230, good to tow the aircraft, come to, into the main apron. Okay, we'll call before entering main apron, American 230. estabilizando o Gol 098. Bom dia, Gol 098, vai passar o Ilha Serra, bastante secado. Autorizado pouso no zero, vento 150 graus, 06 nós. Teve pouso, Gol 098. Alva ILS 3152 vai passar em Ilha Serra em duas vias. Tran 3152 chama a torre no 8 decimal 95. Torre 10295 3152. Torre 3152 vai passar de Índia Serra, baixado para nós. Deixa agora de pista livre com 3152. No solo, azul no 3, direita, no 2, 1, 1 no solo. Eita, 1, 2, 1, 1, gol, 0, 9. Salvador, boa noite. O Gol no 098, livrou à direita, para a estrutura. Que 0098, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 03 do Pat 1. Alfa Juliette na posição 03, vamos 09. Comandador é o Azul 2713, está passando a posição fonte, um abraço. Azul 2703, aciona identificação, vou na proa de Bonfi para chegada a Bonfi, que é legal no 020, a parte para a descida. Identificou a reportada descida, Azul 2703. Boa noite, Salvador, boa noite, Azul 6908 com a Alfa. Azul 6908, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 020. 050 no 020, Azul 6908. Azul 2703, 9 milhas para Conde, contato radar. Entendeu? Foi 7-9. Autorizado na Alfa Juliette, posição 0241. Seguindo até a posição 2, no bate 1 de 3, 1, 5, 2. Picap 6908, Azul. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. Position. Maintain position, American 230. Salvador, muito boa noite. Este é o passaredo 2228, ciente de informação, prazo na sua escuta para conquista. Passaredo 2228, estou autorizado conquista, nível 180, decola 10, a curva direita, saída Abreleva. Após, só segue direto Oplo, conquista conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, perão 208, transponder 5566. Deu para conquista, nível 180, decolando da pista no 010, curva à direita, intercepta a Porta Elefra, depois voa Opilor, voa conquista, conforme a rota. No 20.8, o controle Salvador, 5566, é o transponder para o passarelo 2228, câmbio. Passarelo 2228, cotejamento está correto, pronto, pushback, acionamento. Fazão remota 1-12, chamaremos puxa, acionamento, passarelo 2228. America 230, Chris Tolson to the gate 11. Clear to gate 11, American 230. Salvador, gol no 868, para cópia Aracaju, por favor. Autorizado Aracaju, nível 230, decola 1-0, curva à esquerda, saída Pucajama, posso seguir direto Aracaju, conforme a Golf 67. Controle Salvador, opera 1-208, transponder 5567. Ok, gol 1-868. Tem Aracaju, autorizado nível 230, está dentro, colar esquerda na Pucajama. Golf 677, direto Aracaju. 5567, ao transponder o controle 120, decimal 8. É 8, cotidiamente está correto, estão prontos para o feedback de treinamento. Siguiente. Canaima 258, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negal na 020. Mari 050, voo 020, a possibilidade de voar agora? 250, aguardo. Azul 27 no 3, mas quantas milhas irá iniciar a descida? 24 milhas, 24 milhas, azul 27 no 3. Câmera 258, direto Duna, 4000 pés, o que é legal no 020. Direto Duna, 4000 pés, no 020, grato, 258. Azul 6908, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento NGS-X3, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado X-Ray, reporta estabilizado localizador. Azul 6908.

Controle Salvador, azul 2793, saída de descida. Azul 2793, desça parada em vez de voo 060, que negar no 020. 060 no 020, no ajuste azul 2793. Localizador Azul 6908. Azul 6908, conversa de estimação, chame a torre no 8, destino 95. 895, Azul 6908. Torre Salvador Azul 6908, final de 8 milhas. Boa noite. 6908, reporte passando externo. Reporta passando externo, 6908. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 11. You have a good evening. America 230. Sou menor 08. Pesado pouso no 0, vento no 30 graus, 08 mais. Livre pouso no 0. Pode confirmar o vento? Pouso 30 graus, 8 mais. Livre pouso no 0. Obrigado, Azul 908. Puxa, reação, né? 01, está autorizado, chama pronto. Taxi, voo no 868. Livre no 01, no voo no 868. Azul 2703, decoração para sequenciamento, curva direita para o 230, início aqui de Mike 100 de Sintra, desça para 4 no 10. 230, limite ao 100 de Sintra, para 4 mil pés, Azul 273, mora 3. Ocean Air, não tem no lado do Azul 6908. Azul 21 Uno, solou aos 34, o 6908. 21 Uno. Solo. Salvador, boa noite, Azul 6908. Ponto 3, posição 3, Lima, 6908, azul. O 2793, curva esquerda para 290. Esquerda 2, Pono 0, 210. Ok, 293. Azul 273, curva esquerda para 1960. Esquerda 1960, azul 2793. Chamé 258, completo de aproximação, chamé torre 118, decimal 95. 1895, 6258. 273, para executar o curso do localizador, curva esquerda proa 150, desça para 2 no pés, autorizada a final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. 2150, vai reportar estabilizado no X-Ray ou 2713 da Azul. 6258. Solo, Gol 1868 para o táxi, tem POB de 178 e alterna Recife com 2 horas. ...168, autorizado táxi via Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste no 020. Altímetro no 020, tem livre táxi aqui à direita via Índia da Ponte Espera, Gol 1868. Salvador, este é o 2228 da Passareto para apoio e estacionamento. 228, está autorizado, chamou um táxi. Chamaram um táxi, Passareto 2228. Torre Gol 1868, ponto de espera. Está pronto o visual aeronave na final. Bom, no 868, após o pouso da aeronave na curta, a Lima tem pistão no zero se preparando. Ciente, após o pouso da aeronave na final, alinhar e manter a cabeceira no zero, Gol 1868. Ana 6258 no solo aos 39, libere próxima à direita, chame solo e 121 decima 1. Próxima à direita, 211, 2258. Você está no localizador visual, azul 27 na 13. Do 27 na 3, chama a torre, no 8, Salvador, voo 1098, da ciente da informação, Bravo, autorização, São Gonçalo do Amarante, nível 370, tá no portão 3. 098, estou autorizado, Serra Golf, nível 370, decola pista no 0, curva esquerda, saída Pucca, Zipá, via Pesulu, 10. Controle Salvador, opera 120, décima 8. Transponder sonado, será o 5572. Autorizado para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, via Pesulu 10. Decola pista 10, Pucca, com a transição Zipa, 1208, 5572 no transponder, gol 1098. 1098, cotejamento correto, chama pronto, se tiver que saneamento. Chama. O passarelo 2222 para o passo, temos 58 a bordo com 4 horas e 30 de autonomia, Fernando Salvador. Entra Pucajamo. Boa noite, 68, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230 na saída Pucca. Perfil da saída e tem nível 230 autorizado, gol no 868. Ponto de espera, dono 0, chama torre 1894. Até lá na sua espécie, parceria 2228. Alô, Xenera 6258, antes do Juliette. 6258, observa o táxi da TR da passarela após ser autorizado. Juliette, posição 05. Após o táxi da passarela do autorizado 056258. No 3, no solo aos 4 quartos, direito no 211 no solo. Está no 211, grato. Salvador Azul 2793, livrando a sua escuta. 713, está autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, parte 3, estou 3 Lima, azul 2713. Passaria 2228. Goma 098, portão 3, pushback retornamento. 98, autoridade, chama para um táxi. Livre, vai chamar pro táxi, voo 10098. Decolou 47, 1208, controle, bom voo. Chama 1208, passaria do 2228, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa, este é o Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, Luba para nível de voo 180 via Arbor. Via Arbor, sobe para 180, informa que não vai conseguir cumprir o perfil ATC. 2228, todas as restrições, nível de voo 180. Com as restrições, livre de restrições, só para 180, passaria 2228, no perfil da arma. Salvador, uma boa noite, ao voo 9972-210 para 1950, informação para a arma. Voo 9972, autorizado a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1020. Chegada Mari, 050-1020, pode sair da sua de dona para lá. Parte com 972. Com 1868, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Ok, centro Recife no 25 decimal 45, secundário no 26 decimal 85, agora no 868. Passaredo 2228, voe Alessa. Voando Alessa, 2228, passaredo. Papa Gol 098, instruções para o táxi. 2 horas e 48, Fortaleza, ó, Bernardo, PLB de 85. Como 098, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, com espera no 0, chame torre 1895, ajuste no 020. A livre via aí, Pátio 1 no Índia, com espera 1895, vai chamar com 1020 com 1098, obrigado. Salvador, gol 1098, ponto espera da 10, pronto. 1098, autorizado, alinhar e decolar 10, vento no 40 graus, 099. Livre, alinhar e decolar, cabeceira 10, gol 1098. Então, 3891, autorizada a chegada bom, que desça para 4.000 pés, QNH 1020. 4.000 livre, 3.8, Salvador, muito boa noite, Azul 4062, informação Bravo. Azul 4062, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, Senegal no 020. 060, 1020 na Mário, Azul 4062. Decolou ao 5-4 no 208 controle, bom voo. 208, obrigado, boa noite a todos. Controle bom, 098, decola, boa. Zona 098, autorizada contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via PUCA. Demativo, 370 PUCA. Zona 972, está autorizado para direto Duna, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX3, após estabilizado no localizador. 2.000 pés, estou de Duna, autorizado S3, o gol no 972 após parar. Azul 4062, desça para nível de voo 050 e voe direto em TAP. 050, direto em TAP, 4062. 4062, se possível mantenha a velocidade, é o número 2 de aproximação. Então 3891, no número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. 4062, voe Duna e desça para 4000 pés. Duna 4000, 4062. Luna 098, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, uma boa noite. Luna 972, complete aproximação, chama a torre 118 decimal 95. Torre, valor 1895, obrigado, um bom trabalho, 972. 3891, reduz a velocidade para 2109. 3891. Alfaredo 2228, chame esse centro Recife. Frequência no 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. Para passar 2288, agora com Recife, 1260, alterna no 288, boa. Corre, Salvador, uma boa noite, boa 972, passa de Serra, final da 90. Cuidado pouso no 0, vento 120 graus no 39. Pouso no 0, boa 972.